Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, o regresso das férias após uma pausa, se bem que tivemos no ar sempre alguns programas um pouco mais antigos, também a oportunidade para voltar a ouvir canções que normalmente não vamos repetir. Tenho comigo, como é habitual, a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. Bem-vinda. Preparada para esta nova temporada da Floresta Encantada, sim, depois das férias? Sim, acho que a primeira música acabou por mostrar isso. Acho que sim. O que é que foi? O que é que passou, Ana? Foi o Preston Epps, o californiano, que aprendeu a tocar percussões, e incluindo os bongos, que aqui nesta primeira música se acentuam. Enquanto estava estacionado durante a Guerra da Coreia, em Okinawa, aprendeu a tocar várias percussões e, como disse, inclusive os bongos. Aqui o tema Afromania, de 1969. Preston Epps, que ao longo da sua carreira teve inúmeros temas não tão bem sucedidos, mas sempre com o bongo. Como referência tem o Bongo in the Congo, Bongo Rocket, Bongo Boogie, Flamenco Bongo, e tem também o Bongo Rock, um tema que acabou por ser o single mais bem sucedido de Preston Epps, que mais tarde, em 1973, foi revisto pelos Incredible Bongo Band. Exatamente, e os Incredible Bongo Band depois tiveram um papel importante para o surgimento do hip-hop, anos mais tarde, assim como a banda que vai passar a seguir, Lafayette Afro Rock Band, uma banda de Nova York que depois se mudou para a França em 1970, não teve muito sucesso na terra natal, nos Estados Unidos da América, mas todas as suas composições depois acabaram por ser reaproveitadas de alguma forma no surgimento do hip-hop. Vamos até 1973, até ao disco Soul Makossa, e vamos escutar a faixa Ihachi, de Lafayette Afro Rock Band. A Floresta Encantada, primeiro em modo mais funk, com Lafayette Afro Rock Band, em 1973, escutámos a faixa Ihachi. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que seguiu àquele momento mais funk lá atrás? Trouxe a banda de Nashville, os Area Code 615, com o tema Stone Fox Chase, aqui um beat generoso pronto para ser samplado, provavelmente até já foi, mas também com todos os traços do country rock, um tema de 1970, ao lado A de um single, mas que também aparece na compilação de Perfect Beats, volume 4. Agora vamos até à Alemanha, vamos escutar Alex Oriental Experience, uma banda fundada pelo músico de Colónia Alex Viska, morreu em 2011, um percurso que foi a várias latitudes do rock, desde o blues ao boogie, mas que no início tinha momentos mais místicos, como é o caso daquilo que vamos ouvir agora. Viagem até 1973, ao disco de estreia de Alex Oriental Experience, o registro Alex, e vamos escutar a faixa Ekmek. Alex Oriental Experience, agora na Floresta Encantada. Keep on dancing, trying. A Floresta Encantada, de regresso das férias do verão. Estamos praticamente a meio do programa desta semana. Primeiro estivemos com Alex Oriental Express, a faixa Ekmek para o disco de estreia de Alex Oriental Express em 1963, o disco Alex, para esta banda fundada pelo guitarrista alemão Alex Wiska. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. O que é que acabou de passar agora na Floresta? A italiana Valeria Mongardini, é a segunda vez que a Valéria vem aqui à Floresta Encantada. Da outra vez veio com um tema que é uma versão do American Woman, o Addio Città Vecchia. Desta vez o tema Se Sapesse Mio Caro, um tema de 1970, lado B, desta artista italiana e atriz também de voz rouca e forte, que sempre teve que sempre fez alguns apontamentos de sol nos seus temas. Como aliás conseguimos perceber por esta Ibit por esta última faixa. Eu vou cortar aqui completamente com o modo mais orgânico e funk que tem sido a Floresta até este momento. Vou continuar também por território alemão, mas agora com os sintetizadores dos Tangerine Dream. Viagem até 1976, até o oitavo disco de Tangerine Dream, o registro Stratosphere, um álbum onde a banda começa a passar do ambiente mais experimental para algo mais melódico, e vamos escutar a primeira faixa deste registro dos Tangerine Dream, a faixa que dá título também ao álbum, Stratosphere, nos próximos minutos na Floresta Encantada. so real. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com 10 minutos de Tangerine Dream, Stratosphere, o tema que dá título ao 8º disco da banda alemã, muito importante por ter colocado o sintetizador na linha da frente da música popular de finais dos anos 70. Stratosphere, então, um disco de 1976. Depois dos Tangerine Dream, Ana, ouvimos o quê? As altas frequências de John Meek, ao estilo dos Chipmunks, estas vozes que podem irritar algumas pessoas. John Meek em 1960, um EP que acaba por ser um EP que teve várias repercussões depois a nível da música experimental, do lounge e também da era espacial. John Meek era um fascinado precisamente por essa era, estamos a falar em 1960, em que havia um fascínio incrível pelo descobrimento do cosmos. Do cosmos, e este britânico produtor, engenheiro de som, com uma criatividade singular e com o tema I Hear a New World. E agora vamos ouvir também outra música que tu traz à Floresta Encantada. O que é que segue agora? Algo de incrível, made in Suécia. Uhum. É o que acontece quando se junta um baterista sueco e um teclista norte-americano do Amund. Estou a falar de Bruce and Vladi, que em 1970 lançaram o álbum The Reality, um álbum que vai ao encontro do jazz hipnótico e progressivo da década de 70, saiu em 1970 precisamente, uhum, e agora reeditado em 180 gramas pela espanhola Monster Records. Vamos ouvir o tema Blue Variations. I just don't know. getting it. I know what I want, I know what I want, I know what I want. I just don't know how to go about getting it. Yeah, yeah. Everybody, I know what I want. I just don't know how to go about getting it. Open up the door. A Floresta Encantada com o jazz progressivo hipnótico de Bruce and Vladdy. Estivemos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o nome do álbum e o nome da música? O álbum é The Reality e o tema é Blue Variations. 1970. Sim. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana e para o final reservámos ainda tempo para uma escolha da Ana Farinha. Ana, vamos ficar com o quê até ao fim da Floresta Encantada? Avançamos 2 anos e vamos a continuar na era do free jazz e da space age, desta vez com Annette Peacock e o Paul Blee, em 1962, como disse, no álbum Dual Unity. Annette Peacock, que tomou ácido pela primeira vez pela mão de Timothy Leary, por isso está encarreirada aqui em 1962 com o tema MJ. Muito bem, Annette Peacock e Paul Blay a fechar a Floresta Encantada desta semana. Ana, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana, Tiago.